agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. O programa que todos os dias nos traz um pouco da alma portuguesa. Já sabe que, de segunda a sexta-feira, cá estamos nós para lhe trazer mais um pouco da alma portuguesa, de facto, como eu costumo dizer. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia da semana, e vamos começando em força este programa que lhe traz a alma portuguesa sempre de forma muito apaixonada, de forma muito bonita. Já sabe que os seus pedidos também são sempre bem-vindos por cá, em www.radio29.info, na nossa página de comentários, ou então na nossa porta de ligação, também muito conhecida, geral.radio29web@gmail.com, o e-mail que está sempre à disposição para si. Peça o seu fado, faça deste programa o seu momento, deixe que a lagriminha ao canto do olho surja e que o coração palpite. Nunca tenha medo de mostrar esses seus sentimentos. Vamos começar então com Diga Lá ao Senhor Vinho, na voz de António Melo. Depois ficamos com Quando, na voz de Tony de Matos. E para terminar, ficamos com Francisco Azevedo, que nos canta Fado da Maria. Três grandes fados, três grandes momentos e grandes senhores de fado. Começou assim o nosso Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. Vai responder-me, mas com franqueza, porque é que tira toda a firmeza a quem encontra no seu caminho. Lá por beber um copinho a mais, até pessoas pagatas, amigo vinho, anjo ali, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e a intenção naquilo que faz entra sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Eu já fui respondo o vinho, a folha solta a brincar ao vento, fui raio de sol no firmamento que deu ao vosso carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até dou vida, aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa, pago e eu caso assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho. E aprovar o pedido, vamos amigo a mais um cubinho. Falar mal do vinho e aprovar aquilo que digo. Vamos, amigo, a mais um vinho. Diga lá ao Senhor Fado. Quando dou por mim perdido nos meus próprios pensamentos, quando nos meus maus momentos digo frases sem sentido, quando nos meus maus momentos digo frases sem sentido, quando me afundo e vagueio no teu olhar espantado, quando não vais a meu lado e a sós contigo passeio, quando não vais a meu lado e a sós contigo passeio, quando escuto a tua voz dando aos meus versos sentido, quando o coração perdido chuva ao vento por nós. Quando o coração perdido pergunto ao vento por nós, é quando ao fado me dou. De olhos cerrados assim, que poeta que eu não sou, vem chorar dentro de mim. E o poeta que eu não sou, vem chorar dentro de mim. Maria da Conceição, vi-te ontem na procissão, mas duvidei do que via. Pois quando para ti olhei, olhei em roda e reparei que toda a gente se ria. Maria da Conceição, ou tu perdeste a razão, ou então foi bruxaria. O chapéu nessa cabeça, mas tu queres que me doidença, ó pobre, pobre Maria. Calça, chinelinha, calça, oito lenço de alcobaça e a saia de flanela. Oi, teu chalho de tricana, pois tu és ribatejana, pois Maria tu és aquela. Criada com essa aragem que faz a mulher formosa, e em paisagem bravia nunca pode bem Maria. Esse chapéu, essa rosa, Maria da Conceição, sai-me já da procissão, olha que Nosso Senhor, sendo embora de madeira, ao ver-te dessa maneira, pode fugir no andor. Volta depois sem vaidade, prefere a simplicidade de uma vida sem mentira. Sem prosa e sem presunção, Maria da Conceição, de Vila Franca de Xira. Calça, chinelinha, calça, põe teu lenço de alcobaça, a saia de flanela. Põe teu chalho de tricana, pois tu és ribatejana, pois Maria tu és aquela. Criada com essa aragem que faz a mulher formosa, e em paisagem bravia nunca pode ir bem Maria. Esse chapéu, essa rosa, volta depois sem vaidade, prefere a simplicidade de uma vida sem mentira. Sem prosa e sem presunção, Maria da Conceição, de Vila Franca de Xira. Abrimos então esta nossa seleção de fados com um fado muito engraçado, Diga Lá ao Senhor Vinho. Até temos a ver com o nome, Diga Lá ao Senhor Fado, o nome do programa. Não por aí se veja grandes coisas, não tem nada a ver, mas que realmente um é Diga Lá ao Senhor Vinho, outro é Diga Lá ao Senhor Fado. Um fado que já é muito interpretado, tanto foi pela Amália, como pela Marisa, como por outros fadistas, e aqui veio por António Mel. Já sabe que os seus pedidos são muito bem-vindos, mas antes de irmos ao dizer-lhe como são os pedidos, vamos à música. Vamos chegar com Fado Vininha na voz de Maria Teresa de Noronha. Depois ficamos com O Meu Nome Baila no Vento na voz de Maria da Fé. E terminamos esta seleção musical com o Senhor do Fado, Manuel de Almeida, Pequenas Felicidades. É o que eu desejo, pequenas, mas muitas. Já que sejam pequenas, mas que sejam muitas mesmo. Muitas felicidades. E com muita felicidade seguimos este Diga Lá ao Senhor Fado. sempre, sempre para ti, em português. Devagar se vai ao longe, e eu bem vou devagarinho. Devagar se vai ao longe, e eu bem vou devagarinho. Vamos ver se me não perco nos atalhos do caminho. Vamos ver se me não perco nos atalhos do caminho. Meu amor, não tenhas pressa, porque não hás de esperar. Meu amor, não tenhas pressa, porque não hás de esperar. Tudo aquilo que começa tarde ou cedo há de acabar. Tudo aquilo que começa tarde ou cedo há de acabar. Ou entretanto, vê lá que pouco juízo. Tudo mudou entretanto, vê lá que pouco juízo. Rio a pensar no teu pranto, choro a pensar no teu riso. Rio a pensar no teu pranto, choro a pensar no teu riso. Dá-me os teus olhos profundos e o mundo pode acabar. Dá-me os teus olhos profundos e o mundo pode acabar. Que importa o mundo se há mundos lá dentro do teu olhar? Que importa o mundo se há mundos lá dentro do teu olhar? Diga lá ao Senhor Fado. O nó nosso amor. São pequenas felicidades, são sorrisos, são tristezas, algumas leviandades e também muitas certezas. Cresce sempre no que cansa, tudo nele são verdades. É certeza, não é esperança, não tem lugar para maldades. É certeza, não é esperança, não tem lugar para maldades. O nosso amor são pequenas felicidades, são sorrisos, são tristezas, algumas leviandades e também muitas certezas. Aumenta todos os dias, desde manhã ao sol pôr, aquece as noites mais frias, enfim, é o nosso amor. Aquece as noites mais frias, enfim, é o nosso amor. Nosso amor são pequenas felicidades, são sorrisos, são tristezas, algumas leviandades e também muitas certezas. Um dia tem que morrer e muitos virão depois, e quando isso acontecer, já cá não estamos os dois. E quando isso acontecer, já cá não estamos os dois. Quando isso acontecer, já cá não estamos os dois. E quando isso acontecer, já cá não estamos os dois. Abrimos então esta nossa seleção de fados com um fado muito engraçado, Diga Lá ao Senhor Vinho. Até tem muito a ver com o nome, Diga Lá ao Senhor Fado, nome do programa. Não por aí se veja grandes coisas, não tem nada a ver, mas que realmente um é Diga Lá ao Senhor Vinho, outro é Diga Lá ao Senhor Fado. Um fado que já é muito interpretado, tanto se foi pela Amália, como pela Marisa, como por outros fadistas, e aqui veio por António Melo. Já sabe que os seus pedidos são muito bem-vindos, mas antes de irmos ao dizer-lhe como são os pedidos, vamos à música. Vamos chegar com Fado Vininha na voz de Maria Teresa de Noronha. Depois ficamos com O Meu Nome Baila no Vento na voz de Maria da Fé. E terminamos esta seleção musical com o Senhor do Fado, Manuel de Almeida, Pequenas Felicidades. É o que eu desejo, pequenas, mas muitas. Já que sejam pequenas, mas que sejam muitas mesmo. Muitas felicidades. E com muita felicidade seguimos este Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre para si. Em português. Banco tudo caiado, contrastante o chão. José, que era caiado, agarrado pela mão. E a velhinha já de negro adormecia por certo. E passou o seu sossego da outra vida mais perto. Gosto do sol desse adro e dessa vida atrevida. Faz-me lembrar certo quadro de amores da minha vida. Faz pensar aquilo que eu era e que nesse tempo via. Faz-me lembrar a Lúcia e o cantar da corvia. De manhã bastante cedo, mal sol ainda rompia. Chico, com a canastra ainda vazia, iam juntos para o trabalho, iam ganhar o seu pão, mas passavam pelo adro, foi sítio de ilusão. Gosto do sol desse adro e dessa vida atrevida, faz-me lembrar certo quadro e os amores da minha vida, faz pensar aquilo que eu era e que nesse tempo via. Faz-me lembrar a Lúcia e o cantar da covia. Música. faz pensar aquilo que eu era e que nesse tempo via. Faz-me lembrar a doce era e o cantar da cotovia. Quem por amor se perdeu, não chore, não tenha pena. Quem por amor se perdeu, não chore, não tenha pena. Uma das santas do céu foi Maria Madalena. Desse amor que nos encanta, até Cristo padeceu para poder tornar santa. Quem por amor se perdeu, Jesus só nos quis mostrar que o amor não se condena. Jesus só nos quis mostrar que o amor não se condena. Por isso quem sabe amar, não chore, não tenha pena. Isso quem sabe amar, não chore, não tenha pena. A Virgem Nossa Senhora, quando o amor conheceu, a Virgem Nossa Senhora, quando o amor conheceu, fez da maior pecadora uma das santas do céu. Fez da maior pecadora uma das santas do céu. E de tanta que pecou, da maior à mais pequena. E de tanta que pecou, da maior à mais pequena. Ai, aquela que mais amou.